Chané 6321 no Chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 126 decimal 0, 128 decimal 8, 6321, bom trabalho. Saredo 2231, reduza para 200 nós. 200. Se prossiga. São 3, da presente livre, livre chame táxi, 41 no noite. Whisky correto, 6314, número 2 para cota, só um minuto. 31 no 45, pronto para cota? 31 no 45, autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, Napa Zulu 10 até SMAP, após Lúvito, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo aprovado 380. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida Dael Leda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5054, TAN 31 no 45. Após SMAP, direto posição Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar. Guardião 02. 26.85, alterne 125 decimal 45. 2685, 2545, obrigado, bom trabalho, 5627. Do da aeronave nacional está livre a decolagem e parte fora do solo. Chename 314, autorizado para Sierra Bravo, Papa Lima, na Aper Zulu 20, até Papa Tango Lima, pós direto, nível de voo aprovado 340, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, controle 120, decimal 8, transponder 5060, Chename 314. Pesado 340, para a pessoa direto 5060, controlamento correto, chame 314. Portão 5, chame pushback, acionamento. Solo Salvador, voo 600 para o táxi, 160 a bordo, 2 horas e 40, retornamento, terra material. Copiado no 600, táxi aprovado via pátio principal até outra vez do portão 612. Ajuste agora no 0 no 6. Aguarde outra vez no 612 para prosseguir com o táxi, segundo 600. Autorizado o táxi, outra vez no 612, eu vou no 600. Guardião 02, pode confirmar o setor do voo? A transmissão inicial estava com muito ruído. Afastamento no máximo 10 milhas na altura de Jauá. Vicente, controle 120 decimal 8, bom voo, decolado ao 06. 720 decimal 8, braço 02 até o retorno. Bom voo, azul 4118. Vicente, até o ponto de espera da 10, Lacimator 1895, boa, 4 à noite. Voo no 600, autorizado. autorizado seguir o Embraer da Azul em direção ao ponto de espera piscina 0 via Índia, ajuste no 0 no meia. Ponto de espera, chame torre 118.95 no 600, bom voo. Aqui no Azul, ponto de espera 0, 118.95, obrigado, meu amigo. 340, saída da Elvo e proa de Leda, vigilância. Ok, 340, da Elvo, voando Leda, 3155. Papá Romeu, Romeu Golf, chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. O Gol do 600 ainda na escuta da São Salvador? Não, escuta. Por gentileza, confirme como recebe agora o solo, eu acabei de trocar de equipamento. Tá 5.5. 5/5, ciente grata, pode esperar 18.12, é bom gol. 2.5, confirme. Ah, sim, mil, perdão, 18.95. Obrigado, bom trabalho. Guardião 02, prossiga. O 02 acionado, 0102, e na sua escuta permanente. Sim, 02. 0 pronto. Patrono 8, a linha decola da 10, vento no 30 graus com o 9 nosso. Gente, a linha decola, só confirmando ponto de espera da 10 aqui mesmo. Pode espera dar um no zero, afirmo. Só com o mesmo? Negativo visual, mas está frente do tráfego. Ciente, mantenha a proa da rotatória, aguarde para girar, chame torre 118, decimal 6, correção 95, Índia Novemberal. O guardião tem um Índia Novemberal faz 9 horas, sendo ultrapassado já. Ciente. Gol no 075, chame torre, 1-1-8, decimal 95. 1895, o gol 1075, obrigado, bom trabalho. Que Luiz, que pronto a rotatória, bravo que Luiz. Gol no 925, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro 1-0, 1-6, identifique. Chegada bom. Vídeo da Vermelha Alfa na vertical da rotatória. Vídeo da Vermelha Alfa, ingresso na final no 7, aproximado 3 milhas. 1-0 no meio. Com 1.016, reduzindo para 1.80, descendo para 2.000, mantendo proa o limite holótico, 7.5. Passarelo 2.2.3.1, desça para 2.000 pés, está autorizado LS. Descendo pelo gás, já capturou, pode ser? Afirmativo, chame torre 118, decimal 95, passarelo 2.2.3.1. 2.95, obrigado. Traz igual no 600, ponte espera no 0 som. No 600, mantém o ponte espera. Atenção. Torre Salvador, passarelo 2.2.3.1. 2231, repórter externo. Autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, né? Autorizou o gol 1-6, nível de voo aprovado 360. Espinhos 1-0, primeira curva à esquerda. Correção. Primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Bridge. Curva à direita, controle 120, decimal 8. Transponder 5066, Webjet 5729. Doutor, passa o papapá, mais tempo, não? Mike Eco Delta, prossiga mil pés para Manati, reporte a 20 milhas. Descida da El, Leda, 1208, a ponta de saída, 5069. Correto, 5729, na portão 01, eu chamo e puxo para questionamento. Ah, é bom, obrigado. Ah, Mike Eco Delta. Gol no 755, esquerda pro 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, 755, reporte estabilizado. 755, tá bom. Controle 418, decolou na sua escuta. 4118, saída da El, suba até o nível 360, da presente, vai pro de Leda. Ciente, está presente, voa Leda, 4118. Com o capa azul pro Mike, Foxtrot, Sierra. Mike Foxtrot Serra vai seguir tráfego na final da 17 a 4 milhas. Semitorre 118, decimal 95. Uma boa tarde, senhor. Boa tarde. Tá. marcador externo, baixa travar 2231. Frente, aguarde pista livre. Aguarde livre. 1075, solo 12, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direita, solo 219, 1035. Obrigado, Matuá. A posição de 11 horas a 2 milhas, mantendo 510. Mike Serra, mantenha no 1500 pés, ao chegar na rotatória, 360 pela esquerda sobre a rotatória, aguardando para ingressar na final 17. Com 1500, 360 ao chegar à rotatória, aguardando. Juliette, chegou, 907. Ajuste de altímetro no 016, reposto estabilizado LS. 2000, reportarão estabilizado 5488. Bravo que Luiz, que faça espera visual na presente posição, devido a dois tráfegos efetuando espera visual na rotatória, em função de tráfegos em aproximação para o 1-0. Afirmo, Índia November Alpha, segue como número 2 para o 17. Número Aí Fox Terra, cheque trem, livre pouso 917, vento no 30 graus, como 0 NASA, altímetro no 0 no 6. Baixado e checado, senhor. 18955488. Agora 1399, Serra Bravo, Serra Papá, na para Zulu 1 no 6 até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após postos, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo aprovado 360, pista em uso no 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5073, voo no 399. Está autorizado prosseguir para a rotatória. Mike Fox, solo aos 17, livre táxi, parte 5. Voo no 399 para São Paulo, Congonhas, no portão 62, eu chamei pushback acionamento. Poxa, né? Copiado 3145, autorizado à direita, até o ponto de espera pista no 0, táxi, ajuste no 16, no ponto de espera pista no 0, chamei torre, frequência 118.95, deu 3145, tem um bom voo. Agora gol 755, autorizado Alfa, chama ingresso no Juliette. Alfa, chamada ingresso no Juliette. Puxa na 6314, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Vai chamar na 6314. Gente, na escuta permanente do controle, Marinha 708. Livre pouso no 0, vento no 30 graus, como 0 NASA, altímetro no 0, 1 no 6. Pista livre, 5488. 1925, desça para 2000 pés. Ajuste 1 no 0, 1 no 6, autorizado LF, reporte ponto estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado 925. Guardou, boa tarde, gol no 600. 1600, contato radar na decolagem, suba o 370, saída Fuca. 370, Fuca, 1600. Avianca efetuando pushback no 5, assim que o mesmo ingressar totalmente no pátio 3, o senhor tem livre ingresso no pátio principal, portão 09, gol no 755. Sim, que fazer 09, Avianca, ingresso no pátio, portão 9, 755. Ah, aciona a transponder stand-by. Boa tarde, 3145, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, tá 3145. 35488, solo aos 20, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219. Índia November Alfa, livre pouso na 17, vento 140 graus com 9 NASA, altímetro no 0 no 6. Livre pouso, cabeceira 17, Índia November Alfa. Agora o que o ISC dá presente, segue para final no 7, a parte final de 3 milhas. 7, informação em curso ISC, o senhor está pronto para córrega? Sim, prossiga. O 35488 e vou na Delta, senhor. Alfa aqui no pátio 3, atento aos sinos, azul no pátio 3, trip 5488. Alfa aqui, estará atento, obrigado. Gol no 077, autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, na Apro Zulu no 0 até ESMAP. Após direto posição Lúvito, Lima, uniforme Vitor Tango Oscar. Após direto Barbacena. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5077, gol 1077. Tá, Sounder 5077 e após ESMAP, voa direto à posição Lúvito. Lima, Uniform Vitor, Tango, Oscar, senhor. Correto, 5077 transponder, portão 2, chame pushback, acionamento. 6314, está pronto, tá com 1962, 4 horas. Oceano M314, táxi aprovado via pátio principal, Índia, até o ponto de espera, pista 0, ajuste no 0 no meia. Ponto de espera, pista 0, chame torre frequência 1, 18.95, 6314, tenha um bom voo. Obrigado, táxi 2, 9, 14, é bom. Oi, bom voo. 08, boa tarde, 3 anos, 4 anos. Salvador, boa tarde, Santa 3145, Dayan Leda, cruza 700 pés. Tubal 380, Proa de Leda, vigilância, Santa 3145. 380, direto Leda, Santa 3145. Controle Salvador, tá passando o mais que bem. 117. Vitória, confirme, informe o POB. Corredor, está com 0 VA, reporte nota agora. Livre, Bozuna 1-0, gol 9-2-5. Portão 1 aprovado, 5729, chame pronto para o táxi. November Alpha na escuta. Responder, por favor. Sim. Esse ingresso na sinal no set, reduzindo na medida do possível, aguarde autorização para pouso. Voo no 600, chame Centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Pode confirmar para o voo no 600? Afirmativo, 126.85, 125.45. 125.45, obrigado, uma boa tarde. Boa. Nave 25, solo aos 26, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo gol no 925, livrou, tá, você escuta. Gol no 925, autorizado Alfa, chama ingresso no direto. Da cola da 10.314. 925, autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, na 925. Poderia somente repetir? 129-1312 Guarulhos, copiado. Objeto 5729, autorizado India e Alfa, até o ponto de espera da pista no zero. Ajuste no zero no meio. No ponto de espera da pista no zero, chame torre, frequência 1-8-95, tem um bom voo. Objeto 5729. Problema 20-8, bom voo. 208, bom dia. Pra de Salvador, Oceaner 634. É 6314, contato radar na decolagem, subo ao nível 340, saída Momo. 340 na Momo, 6314, guardando a possibilidade de coordenar pro Olipoque. Frequência livre estacionar. Boa tarde ali, mantenha no zero. Mantém pelo zero, mas agora é 1-3325, boa, 3-0-4. Marinha 7085. Se o 5 não atrás, eu vou informar, mantenha a escuta desse controle. Chené 6314 está autorizado, voar direto, posição Flock. É autorizado, Flock 6314. Vitor Mike Quebec. Torre 1-8-95, Vitor Mike Quebec. 1-8-95, Quebec. Torre Salvador, boa tarde, estou passando Vitor Mike Quebec. Boa tarde, Vitor Mike Quebec, ingresso na final no 7, a parte final de 3 milhas. Ingresso final no 7, a porta final de 3 milhas, autoriza cortada pra ver? Afirmo. Trip 5241, aguarde para autorização. Trip 5241. Decolado aos 3, 1 no controle 120-8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, boa, web 5729. 5729, suba ao 360, saída da Elva e Prodileda, passo o radar na decolagem. Prodileda, muito obrigado. Alô, no 077, no 077, autorizado por chancionar, repartir pronto para ataque.